Quero ver tu emissário empinando esse bumbum. O biquíni lá dentro do... Ei! O biquíni lá dentro do... Eita! Nossa! O biquíni lá dentro do... O biquíni lá dentro... Galera que curte a barraca da Maura gosta. O biquíni lá dentro... Eita! Galera de Abrantes... O biquíni lá dentro, Aripepe, galera de Ilha de Maré, Ilha de Magrande. Quero ver tu na ribeira, empinando esse bumbum. O biquíni lá dentro, é piscininha, amor. É piscininha, amor. Simão gosta. O biquíni lá dentro. Que isso? Se for um fio, nem pode, nem venha. O biquíni lá dentro do... Eita! É piscininha, amor! É piscininha, amor! Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. E pina o popô. E pina o popô. Piscininha, amor. Gostoso. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Piscininha. E pina o popô. Um fio. Gostosa. Bota o biquíni que pina o popô. Ei. Bota o biquíni. Carrega na guitarra aí, ambiente. Você não sabe se vai ser cantor, guitarrista, operador, iluminador, produtor, porra, empresário, tá foda. O Pivete é foda. Mas só, piscininha, amor. Piscininha, é, hoje tem piscininha. Piscininha, amor. Mostra o biquíni e pina o popô. Ai, mostra o biquíni. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni. Ai, amor. Ai, delícia. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Bota o biquíni e pina o popô. Viola da cabeça. No paredão, ela vai mostrar pra tu. Ei, que isso? Ela vai pinar pra tu. Quero ver tu. Ei. Com o biquíni lá dentro do cu. Com o biquíni lá dentro. Vai, vai, vai, vai, vai. Vou arrancar de dente. Estouça. Com o biquíni lá dentro do cu. Soneca, aumenta o som, aumenta o paredão. Equipe Cajasson. Equipe Soneca, paredão. Marrito, paredão. Chevetão, transforme. Vai, vai, vai. Golzinho Trime Terra, elas iam gostam. Sabe que as meninas gostam? Quando você chama ela, convida pra um reggae privado, pai, pris e pan. É, aí você fala assim, ó, você já manda mensagem no WhatsApp e fala assim, ó, piscininha, amor. Ai, gostoso. Porra, tá ligado, Diego? A gente fala assim, piscininha, amor. Ai, ai, ai. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Piscininha, amor. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Eita, gostosa. Piscininha, amor. Bota o biquíni e pina o popô. Bota o biquíni e pina o popô. Eita. Piscininha, amor. Baixinho, baixinho. Tá gostosinho. Tá gostosinho. E nessa bundinha. Manda essa bundinha fazendo quadradinho, tá gostosinho. Ai, vem! André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Miguel, tem um recado aí, Agir?